desespero da concorrência chega com seu CD volume 1. Aí, na moral, pode admitir, falar aqui pro pai que o meu som tá forte demais. O meu som. Gol ousado, a evolução automotiva que vem conquistando a galera. Aí parceiro, eu vou ter que admitir, deixar meu orgulho pra lá. Tu é corajoso, mané, de me peitar. Tu é corajoso, mané, de me peitar. O seu som não vale nada, mas vou ter que te falar. Tu é corajoso, mané, de me peitar. Tu é corajoso, mané, de me peitar. Sinta, o que é pressão de verdade, mané? Ousado volume 1. Ouça em alto e bom som. Gol ousado, a evolução automotiva que vem conquistando a galera. O som de porta-mala que incomoda a concorrência chega com seu CD volume 1. Sinta, o que é pressão de verdade, mané? Gol ousado volume 1, ouça em alto e bom som. Este é mais um CD produzido e mixado pelo Top DJ, DJ Renatinho, sinônimo de música eletrônica e muito agito. O desespero da concorrência chega com seu CD volume 1. Ousado, qualidade e potência na frequência certa. DJ Renatinho. We're running out of time. acesse www.suamusica.com.br/DJ Renatinho e baixe esse e outros CDs. If you feel what I feel, boy, then you can take me. I'll turn my face to the sun. Go ousado. Aqui o sistema é bruto e a concorrência pira. Renatinho, divirta-se. Ousado volume 1. Ouça bem alto e bom som. If you get to hear me now, to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, now, now, now. Mixagens ao vivo, DJ Renatinho. If you get to hear me now. all the fears will fade away. If you get to hear me now. Som de porta-mala que incomoda a concorrência chega com seu CD volume. Gol Ousado, a evolução automotiva que vem conquistando a galera. Acesse www.suamusica.com.br/DJ Renatinho e baixe esse e outros CDs. Go Ousado, sinta o que é pressão de verdade, mané. The boy, he lost his mind. Oh, he lost his way. Waiting for so long, day after day. She's out of her mind. She can't stand the wait. Watching time go by, watch it fade away. Feeling like a dry stone. Go Ousado. Qualidade e potência na frequência certa. Looking for somewhere to go. Looking for somewhere to go. For somewhere to go. The boy, he lost his mind. Oh, he lost his way. Waiting for so long, day after day. She's out of her mind. She can't stand the wait. Watching time go by, watch it fade away. DJ Renatinho, divirta-se. Something's strong inside their bones. Looking for somewhere to go. Looking for somewhere to go. Looking for somewhere to go. Looking for somewhere to go. Looking for somewhere to go. but you wouldn't write that shit. I type a text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on low. You still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let you go. I don't need no more, I just miss you. Said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fixed. Now I'm gonna drink some of my feelings, I'm fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So everyone. Você está ouvindo No Ousado Volume. Ouça em alto e bom som. Nobody else above you. I hate you. DJ Renatinho. All alone I watch you watch her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She is the only thing you ever see. How is it you never noticed that you were slowly killing? Nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. Ousado, qualidade e potência na frequência certa. I'm blind to you. I know he's just not right for you. And you can tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. Sinta, o que é pressão de verdade, mané? I know I can treat you better. No Ousado Volume 1. Ouça em alto e bom som. DJ Renatinho. Take my Acesse www.suamusica.com.br/DJ Renatinho e baixe esse e outros CDs. São de verdade, mané. CD Go Ousado Volume 1, o original de Imperatriz Maranhão. Mixagens ao vivo, DJ Renatinho. www.suamusica.com.br/DJ Renatinho e baixe esse e outros CDs. See you in the front door, that wants you to leave my mind. We're talking about desespero da concorrência, chega com seu CD Volume 1. Go Ousado, qualidade e potência na frequência certa. DJ Renatinho, divirta-se. Este é mais um CD produzido e mixado pelo top DJ, DJ Renatinho, sinônimo de música eletrônica e muito agito. Mixagens ao vivo, DJ Renatinho. Que incomoda a concorrência, chega com seu CD Volume. Go Ousado, a evolução automotiva que vem conquistando a galera. We'll be right back. shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Mixagens, DJ Renati, sinônimo de música eletrônica e muito agito. Qualidade e potência na frequência certa. Ousado Volume 1, o original de Imperatriz Maranhão. Usado volume, ouça em alto e bom som. Mixagens ao vivo, DJ Renatinho. Qualidade e potência na frequência certa. DJ Renatinho. Desespero da concorrência chega com seu CD volume 1. Renatinho, divirta-se. Qualidade e potência na frequência certa. Tira a camisa,

original de Imperatriz Maranhão. Anota mais uma, então é Sancho. Ai, de bala. Eu perguntei se ela tinha cerveja, ela disse que não tinha. Perguntei se ela tinha tequila, ela disse que não tinha. Mas Red Bull, cê tinha. Red Bull, cê tinha. Red Bull, cê tinha. Sucesso do carnaval. Red Bull, cê tinha. Red Bull, cê tinha. Red Bull, cê tinha. E ela ficou na minha. Fui convidado pra uma festa na casa da Camilinha. Falei com a minha 200 e ela ficou na. Eu perguntei se ela tinha cerveja, ela disse que não tinha. Perguntei se ela tinha tequila, respondeu pra mim assim: Red Bull, cê tinha. Red Bull, bota o Red Bull em cima e quebra. Vai! Oi, Red Bull, cê tinha. Red Bull, cê tinha. Red Bull, cê tinha. Olha o barão, vai, vai. Oi, Red Bull, tem sobrando. Red Bull, tem sobrando. Cetinha, Red Bull, cetinha, Red Bull. Olha o solinho do verão. Em nome de Tracy Aventos, vai tudo Sancho. Everton. Mixagens ao vivo, DJ Renatinho. Eu fui convidado pra uma festa na casa da Camilinha. O funk come a 200 e ela ficou na. Fui convidado pra uma festa na casa da Patricinha. Falei com a minha 200 e ela ficou na. Eu perguntei se ela tinha cerveja, ela disse que não tinha. Atenção, bota o Red Bull em cima e diz: Oi, Red Bull, cê tinha. Red Bull, cê tinha. Red Bull, tem, tem. Oi, Red Bull, cê tinha. Red Bull, cê tinha. Red Bull, suiga, meu batera, suiga, vai. Oi, Red Bull, tem sobrando. Red Bull, tem. Sobrando Red Bull, tem. Red Bull, tem. Leve do Maranguape. Atenção, atenção. Anota mais uma no bloco de notas. Vai, vai, vai. Balança pro MF. CD de verão. Este é mais um CD produzido e mixado pelo Top DJ, DJ Renatinho. Só quem tá solteiro joga a mão pra cima pra ficar bonito e diz: Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Minha mulher chegou em casa, mas não me encontrou. Eu não avisei nada, aí tudo complicou. Tinha ido no bar, tomar uma com os amigos. Só que deu errado e eu fiquei no prejuízo. Cheguei em casa bebo, tava daquele jeito. A mulher tava brava, começou o desmantelo. Eu tentei explicar, pra tentar me safar. Calma aí, mulher, deixa eu te falar. Bebi cachaça não dá. Bebi cachaça num bar. Mas não te traí, só me diverti. Abre essa porta e deixa eu entrar. Bebi cachaça num bar. Bebi cachaça num bar. Mas não te traí, só me diverti. Você vai apertar o meu pé na boca. E na porta, meu simpatrinho, meu sonho. Mas não me encontrou. Eu não avisei nada, aqui tudo complicou. Retomaram uma com os amigos, só que deu errado e eu fiquei no prédio. Cheguei em casa, bebo, tava daquele jeito. A mulher tava brava, começou o desmantelo. Eu tentei me explicar, pra tentar me safar. Calma aí, mulher, deixa eu te falar. Bebi cachaça, bebi cachaça num bar. Mas não te traí, só me diverti. Abre essa porta e deixa eu entrar. Bebi cachaça num bar. Bebi cachaça num bar. Mas não te traí, só me diverti. Ai, ai, a paradinha. Bebi cachaça, bebi cachaça, não dá, mas não te traí, só me diverti. Abre essa porta e deixa eu entrar. Bebi cachaça, não dá, bebi cachaça, não dá, mas não te traí, só me diverti. Abre essa porta e deixa eu entrar. Você está ouvindo Go Ousado Volume 1. Ouça em alto e bom som. Novata Music, Patrick Produções. Olha meu parceiro Bruno Matua. Atenção, pelotão! Aqui o sistema é bruto e a concorrência pira. E água raiz, bora fobar, bora mexer. Olha o avião como é que tá. Vai! Se duvidar, ela tem vida própria. Eu tive que reparar. Quando eu toco, ela se joga. Sabe, vem devagar. É do Xandinho que as gostam. Então pode aumentar. Quer espaço pra bunda gostosa? Acompanha o grave que eu vou começar. Esse bumbum que faz tumbaratum. Esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratum, baratum. Joga, mãe! Esse bumbum que faz tumbaratum. Esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratum, baratum. Joga ele pra mim, vai. Esse bumbum que faz tumbaratum, baratum, baratum, baratum, baratum. Que bumbum, hein, mãe? Joga pro gordinho. Esse bumbum que faz tumbaratum. Esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratum. Black CDs. Olha o babatum, baratum, baratum, baratum, baratum. Mixagens ao vivo. DJ Renatinho. Chama na pressão. Vai, tudo com pss. Load CDs. Gravando tudo. Se duvidar, ela tem vida própria. Eu tive que reparar. Quando eu toco, ela se joga. Trava, trava e vem devagar. Do Xandinho que elas gostam. Então pode aumentar. Quer espaço pra bunda gostosa? Acompanha o grave que vai começar. Se duvidar, ela tem vida própria. Eu tive que reparar. Quando eu toco, ela se joga. Trava e vem devagar. Do Xandinho que elas gostam. Ai, pode aumentar. Quer espaço pra bunda gostosa? Acompanha o Xande que eu vou começar. Esse bumbum que faz tumbaratum, baratum, baratum. Que bumbum. Esse bumbum que faz tumbaratum, baratum. Joga ele pro ar. Esse bumbum que faz tumbaratum. Esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratum, baratum, baratum. Joga ele pro ar. Esse bumbum que faz tumbaratum. Esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum joga pro Xandinho. Tumbaratá, baratá. Esse bumbum que faz tumbaratum. Esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratum, baratum. Joga ele pro ar. Vai. Vai, Pacheca. Vai. Eu uso crioulo. Vem crioulo no tumbaracatu. Aí nessa vai outra, me enganei de novo. Vai! Tome swing na cabeça. Isso! Black CDs. Troca o disco. Tô dividindo o quarto com a saudade. Meu coração que era inteiro tá pela metade. Eu respiro fundo e conto até três. CD Go Ousado Volume 1. O original de Imperatriz Maranhão. Eu mudo de assunto se alguém me falar de você. Toca o disco que dessa mulher eu não quero saber. Se bater a recaída, eu não volto atrás. Nesse coração ela não entra mais. Eu amei de verdade alguém de mentira. Mesmo se bater a recaída, eu não volto atrás. Nesse coração ela não entra mais. DVD WS Casa. Troca o disco. Se você souber, canta comigo. Eu mudo de assunto. Eu mudo de assunto se alguém me falar de você. Vai. Troco o disco que desce. Segura baixinho, Rafinha. Eu amei de verdade. Eu alguém de mentira. Mesmo se bater a recaída, eu não volto atrás. Nesse coração é. E nas mixagens, o DJ número 1 do som automotivo, DJ Renatinho. E mesmo se bater a recaída, eu não volto atrás. Nesse coração ela não entra mais. Ei, xereba. CD Gol Ousado Volume 1, o original de Imperatriz Maranhão. Mixagens, o DJ número 1 do som automotivo, DJ Renatinho. Som de porta-mala que incomoda a concorrência, chega com seu CD volume 1. Gol Ousado, a evolução automotiva que vem conquistando a galera. Let's get on. together, we can make this forever. On a weekend love, baby, and we don't need a reason. We can go any season, but I won't stop believing. Mensagens ao vivo, DJ Renatinho. CD, Go Ousado Volume 1, o original de Imperatriz Maranhão. mixagens ao vivo. DJ Renatinho.